Colônia 759, voo e servito 366, Brasil, procedimento R-Nave. Esse mantém 2500 pede. Altímetro 1012, informe estabilizado. Ok. Descendo para 2500 pés, reposará no porto. Com 759. Na 6075, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 128, décima 35, solicite diretamente ao centro. 351, 128, 35, bom dia. E o 5953 reduza para 2209. 229. Voo 9093 vai cruzar o 060. Voo 9093, desse mantém 2500 PR, ajuste altímetro 9092. Após pelo servido 366 para final do procedimento da RNAV, estamos agora em forma estabilizada. Sempre descendo para o 2500 pés com 12, confirmando o PRO do 366. Após servido 367, servido 366. Voo 093. Estabilizou o gol, no 759. Colônia 759, completo sinal, chame em torno, 118, decimal 95. 245. Torre ao gol, no 759. 759, bom dia, vistão 092, vista aí, posto autorizado, vistão 0, é a ponta 030 graus, 3 nós. Autorizado, posto a 10, posto 759. E o 5973, após ETAP, voo serviço 368 para o final do procedimento RNAV, pistão na zero. O 5973 vai efetuar o procedimento NTB Zulu. Ok? PR, o 5973, vetoração para acessamento, curve à esquerda na proa 020. O limite é o QDMIC 090 do NDB. Esquerda 020, o limite é 090 QDMIC do NDB. Arizona 093, vai passar a Serra 2366. Certo, Gol 93, completo estado do procedimento RNAV, chame tu, 118.95. Isso, 95, boa, Gol 93. 5973, curve à direita na proa 070, desce, mantenha 2 mil pés de ajuste de altímetro 0012 em forma estabilizada. Direita 070, 2012 para 2 mil. Reportar. Equador, 3153, muito bom dia, tem que sair com a macota aqui para a costa. 3153, gente, prepara a saída da Eulia da Irume, aguarde para a costa. Eulia da Irume, aguarde para a costa. 2759, solo aos 45, libera a direita, via Fox, chame 1219, solo. Bônus 093, tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 030 graus, 3 horas. Autorizado pouso, 093. Correu, pai voar, dona? Autorizado, isso é 973. Autorizado Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Subida da Eulia da Irume, curva direita após a decolagem. Transponder 5044, controle 119.8. Sado Galeão, nível 360, via rota do plano de voo. Decola a primeira curva direita da Eulia da Irume. 5044, transponder 198, controle. Correto, então 3153, chama para o pushback essa noite. Rio 5975, 200 para 1, 50 para 2. 5975, acende a edificação via chegada à mar, desse mantém 050. Seu altímetro 10012. 2012, 5 mil, possibilidade de voar para o de 3, né? Oi, Itap. E o 5975? Itap, 5975. Após Itap, serve 366, Rio 5975, descendo ao 050. Itap, 366, 050, obrigado. Rio 5973, completo sinal do procedimento MDB Zulu, torre agora na frequência 118.95. 2845, obrigado. Libra Fox 219-1093, obrigado, Eter. Salvador, bom dia, o Rio 5973, está na final da 10. Rio 5973, tráfego avistado, ponto autorizado, destino 0, vento 030 graus, 03 mais. Aqui, Libre Pouso 10, Rio. Cidade Juliette, portão previsto é o 1-1, enquanto é ocupado ainda. Segue alta, mantenha a cidade Juliette, 1-0. Aqui no Fórum, pronto, Costa. Fórum autorizado, Serra Branca, Papa Alfa, via rota do plano de voo, nível 400. Subida da EL, transição ótima, curva à direita após a decolagem da pista no 7. Transponder 5047, controle 119.8. Confirma parte que se encontra pessoas a bordo de autonomia, bichinho aqui no fórum. Está na Aerostar, bichinho aqui no fórum. Gente, para acionamento 2895, ajuste no 012. Informe livre acionamento, chame para o táxi. Federal 9970, sanificação via chegada à mare, desse mantém 050, ajuste altímetro 90192. Afirmo, autorizado após a posição ITAP e voar posição TASA para interceptar a final do procedimento VOR-DME pista 90. Final 73, solo 52, confirmando para passar o taxi Fox. Gente, realiza o backtrack na pista e livra na Fox, 5973. Quando aí ao livrar, chamei 1219, só. Rio 5973, Alfa Kilo para o Pátio 3. para o término? Tá, eu vou agora. Taxa autorizada, a costa na papá, 1002, ajuste. Eu vou ficar furado com a chamada. Nesse momento, senhor, estamos encerrando o teste do motor neste momento. Tá ok, já solicito o retorno? Afirmo, solicito o retorno. Ingressa na Fox, aqui, ingressar na pista, somente para a manobra aqui do... Está autorizado fazer a manobra na Fox, retorno via Alfa e vai prosseguir para o Pote 3 ou para o Pote 1? No momento ainda não está definido. Volto a falar para o senhor qual é a posição. Tá ok, então realiza a manobra aí na Fox. Se retorne via Alfa, reporte antes do taxiway Kilo, caso o ingresso seja para o Pote 3. Forma autorizada, ingresso na porta anel e pronto, 97. Bravo na escuta. Golfo Bravo na sua escuta. Informação, chove aí na expressividade da cabeceira 28. Corretita. Só informação, eu queria saber se está chovendo aí na cabeceira 28. Gente, grato. Alterna Campinas. 153, confirme somente a alternativa à autonomia. Campinas, 3 e 10. Eu informo agora que a chuva leve surgiu o aeródromo. Obrigado, senhor. 0970, chuva leve sobre o aeródromo. Após etapa, 2000 pés, 1013 o ajuste. Após etapa está autorizado o procedimento VRDME. Pista no zero. Após etapa, paga. Siga via Alfa, corte antes da Juliette, então, Golfo Golfo Bravo. Paulo Salvador, bom dia, 3547, quente da Golfo, Federação Brasília. Mano, 6225. 935, 97, Vietnã. 35, 97, gente, mantém escuta aguardando para a Copa, prepare a Arbor 1 no LF. Escuta aguardando. Eu mantenho a ponte de espera 3153. Mantenho a ponte de espera. Paulo, azul, alfa, quebec no meu. Alfa, quebec no meu, prossiga. Quando você está Giro por no máximo 5 minutos, marcha lento. Sim, chama terno, Alfa Quebec, Romeu. Capitão Luiz, Yankee uniforme, decolado a 01, no chama controle em 1,9, decimal 8. 19,8, esquenta uniforme. Controle, o esquenta uniforme, decolado, se escuta. 19,8. Controle, o esquenta uniforme. Controle? Papatango, Whisky, Uniform, decolado, seu escudo. Whisky, Yankee, Uniform, contato radar no decolagem. Sua e mantém o nível de voo 400, via saída da El. 400 na Daya, Whisky, Uniform. Autorizado, Bissana, 5975. E o 5975 foi agora, 118.95. 1895, obrigado. Salvador, boa, Rio 5975. 5975 avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 0,80 graus, 7 nós, chuva moderada sobre o campo. Chuva está se aproximando da capital 28, sentido da 1-0. Quem é que ele veio pouso, pistão 0, 5975. Se quiser soltar o fone aí, correr ali pro... pra aquele negócio da Vitolo, vai lá. 35 no 7.4. Afirmativo, 35 no 7. 35 no 7, autorizado Brasília, via rota do plano de voo, nível 300. Subida Arbor 1, Elefa, curva direita após a decolagem da pistão no 0. Transponder 5043, controle 119, decimal 8. 0 aprovado, decolando 0, Arbor 1, Elefa, curva direita, 5043, transponder 19, controle 35 no 7 da TAM. Conhece com 35 no 7, chama para o pushback acionamento. Assim eu paro. Golf Bravo na escuta? Confirma sua posição, tá? Após a Fox ou tá antes da Fox? Essa questão da Fox. No momento nós estamos entre a Fox e a Golf. Aí nós vamos retornar para ingressar na questão da Fox, manobrar no contato principal. Ok, então tem como ceder passagem a aeronave aí na... que acabou de pousar, vai ingressar na Fox? Então mantém a posição aí, que tem essa aeronave agora e mais uma que vai pousar, provavelmente vai levar uma Fox também. É só manter a posição de passagem as duas, ok? Positivo. Acabou de pousar o Rio aqui, vou observar a próxima. Falou, obrigado. Direita via Fox, se chama em 1219, pessoal. Você pode puxar ali, viu, Rio 5975. 1 no 8, decimal 9. Gente, então, Libere na Golf, então chamei 1219, solo, Rio Seco 975, vai seguir a aeronave que está rebocando na Alfa, tá ok? Golf, aí ela vai seguir o senhor aí via Alfa, ok? Final do procedimento VOE da pista 1090 mais para lá. 9970, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. Sem Ana Fox, tá ok? Colo 8-6-2-5. Como chuva moderada sobre o campo agora. Chuva no sentido da capçada 28 para 1-0. Gente, estou completamente desonestado. Agradeço. Subida Arbor 1 no Elefa. Arbor 1 no Elefa. Confirmação, eu tenho 890, posição 1-1, pushback acionamento. 890, autorizado pushback acionamento, chama para o ataque. Autorizado pushback acionamento, eu tenho 890. Rio 5975, na escuta do solo. Ligou, está na Golf. Gente, está avisado com a aeronave na Alfa? Negativo. Vai seguir a mesma aeronave aí via Alfa e após vai ingressar aquilo para a parte 3. Golfo Bravo na escuta. Gente, então faz aí a manobra na Fox e retorne via Alfa. Golfo Bravo. E o vai vir na retaguarda ou nós vamos passar de 3? Já passaram ali. Tá bem curto. Tá ok, então faz a manobra via Fox e prossegue a frente via Alfa. 2153, decolada 08-1198, controle. 098, mande. Salve, informação do. 2 no 1, no número 2 para cópia. Prepare a Dael, Leda e Lume. Pode voar Leda, senhor? Oi, Leda, zona 3153. Voando Leda. Whisky Yankee Uniforme, chama agora centro, na frequência 125, decimal 1. Alterno 18 decimal 35. 251, 18, 35. Obrigado, bom dia. Tal 9970, solo 08. Confirma, vai levar via Apple ou via Fox? Aqui é na primeira dia. Bom dia. Afirma, Apple. Gente, livre na Apple, chame 1219. Zero 9970, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, razão. O Rio 5975, na escuta. Sim, tem condições de ingressar na pista de modo a ultrapassar essa aeronave fazendo rebote aí? Afirmativo. Gente, então ingresse via pista e livre na Delta para seguir direto para o parte 3. Golf Bravo, a aeronave da Rio vai ingressar na pista e ultrapassar o senhor aí na Delta. Ela vai cruzar sua frente aí da Delta, Alfa Kilo pro Pat 3, ok? Então, está autorizado o ingresso aí da passagem da aeronave da Rio. O Rio então não precisa ingressar na pista, segue via Alfa, aquilo para a parte 3 da aeronave fazendo reboque vai dar passagem. Alfa, 290, 145 a bordo, autonomia 0328, alterna São Gonçalo, São Contacto. 390, qual é o PLB? 145. 145, ciente, táxi autorizado via parte 1, reporte através da posição 62. Parte 1, até o travesso 62, está 6290. Prossiga, Golfo, Golfo Bravo. Ficou alinhado aqui, que a gente vai fazer, vai dar passagem por Rio aqui, vai ingressar na Santa Fox, né? Afirmativo, ingresso aí na Fox e dê passagem a Rio. Seu ingresso na Fox vai interferir com a pista? O mínimo possível, senhor, acredito que não, tá? Vai interferir na pista. Ok, gente, caso interfira na pista, o senhor avisa aqui, ok? Obrigado. Salvador, azul, 4201, por favor, 3201, número 3, cópia, prepare a Dael, transição ao módulo. Na 6225, pronto, cópia? 6225, tá pronto, cópia. 6225, autorizado Brasília, via rota do plano de voo, nível 380. Subida a bordo, 1, elefa, curva direita após a decolagem. Transponder 5064, controle 119.8. Autorizado Brasília, conforme o plano pelo volume 7380, nível a bordo do Elefa, com curva direita após. 5064 no transponder, 198 ao controle. Correto, 6225, chama para pushback a senhora. Vamos lá. Transo meia, está 6290. Então 3890 vai seguir o Airbus da companhia até o ponto de espera da 1-0 via parte 1 índio. Ponto de espera 1895 a torre, ajuste 1-0, 1-3. Segue o colega da companhia nossa frente. 2895-890, ajuste 1-0, 1-3. Para o TAC, você está 3597, 1-4 na borda, alterna com 15, 3 horas e 15. São 3597, táxi via índia. Ponto de espera 1895 a torre, ajuste 1-0, 1-3. 3, autorizado o táxi, tá? 3, 7, 3, 5, 7. Oxe, não é 62, 1, 1, pronto, 4? 62, 1, 1, pronto. 62, 1, 1, autorizado o Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Subida da Euleda, Irume, curva direita após a decolagem. Transponder 5070, controle 119.8. 360, aprovado Galeão, conforme a rota do plano, saída da Euleda, Irume, curva direita após. 5070, transponder controle 1198, chame a 6291, na ponte 5. Correto, 6291, chame para feedback acionamento, portão 5. 1-1. Azul 4201, transporte. 4201, Campinas autorizado, via rota do plano de voo, nível 320. Saída da EL, transição Mótiva, curva direita após a decolagem. Transponder 5066, controle 119.8. Correto, 4201, chama para pushback a Salvador. Salvador, Salvador, boa, boa, 19-63, canal autorização, Galeão. 1963, prepara a Dael Leda Irume, aguarde para costa. Dael Leda Irume, aguarde. Tá ok, prossiga aí via Alfa, é porte antes da Juliette, Gol, Golfo, Golfo Bravo. Seu portão 08, não é isso? Positivo, 08. Gente, Alfa, é porte antes da Juliette. Autorizando 53, chama agora o centro Recife, na frequência, no 251, o término 1835. 251, Equador Gol no 9, no 093, perdão, informação hotel, posição 9, autorização com fins. 1093, autorizado com fins, via rota do plano de voo, nível 360. Subida Arbor 1, elefa, curva à direita após a decolagem. Transponder 5077, controle 1119.8. Copiado Gol 1093, autorizado nível 360, rota conforme plano. Decola da 10 com curva à esquerda no perfil da Arbor 1, transição elefa 5077, 119.8. Correto, chama para feedback acionamento na 9, no 093. Chamaram. Apenas confirmando, Arbor 1, pista 10, seria a curva à direita? Afirmativo, curva à direita após a decolagem da 10, na Arbor 1. Então, curva à direita após a decolagem, Arbor 1, perfil, gol 10, na 3. Ano 963, pronto, 4. Pronto, 963. Ano 963, autorizado Galeão, via rota do plano de voo, aerovia FNZB857, nível 360. Subida da Euleda Irume, curva direita após a decolagem. Transponder 5074, controle 119.8. Frequência 1-9-8. 19-8. Correto, chama para feedback acionamento, portão 1-0, 1-9-6-3. Camarada 10-1-9. Na 3-8-9-0, autorizado aliar e manter pistão 0. Autorizado, chama o táxi 6225. Autorizado, repassar a táxi 6225. 3517, decolado 19, controle 119.8. 19.8, bom dia, obrigado. Patrulha, bom dia, até 3517. Contato radar na decolagem, submarino 300 via saída Arbor 1 Elefa. Ok, para 300 via. Decolagem autorizada, vento variável 4 nós. Decolagem autorizada, 3297. 3890, decolar 221, controle 119, decimal 8. Denave, posso ver isso, Zan 3290, boa. Três autorizados, chama para o táxi. Chama. Bom dia, no 865, informação hotel. Aguarde para a cota, prepare Arbor 1, é dessa. Pronto, 4. Noite, 65, autorizado Brasília, via rota do ponto de voo, aerovia Zulu 17, nível 360. Subida Arbor 1, Elefa, curva à direita após a decolagem. Transponder 5102, controle 119, decimal 8. O planejamento foi correto, chama para pushback acionamento, portão 3. Minha 211, mantém a posição aguardando. Para o pushback acionamento, chama 6211. Aguarde, 6211. Salvador, aqui é o Golfo Bravo, está no aguardo, parte de trânsito, parte de trânsito. Ok, mantenha a posição, Golfo Bravo. São 3, 5, 7, chama agora o centro Recife, na frequência 1288, alterna 126, decimal 0. 1288, 260, bom dia, obrigado. Quando pronto. 83890. Dois cinco táxi via Pátio Ninja, ponta de espera 18952, ajuste no 013. 18952, ponta de espera 18952. solo Salvador, é o Mike MC Echo, bom dia. Bom dia, prossiga, Mike MC Echo. Autorização de giro de motor em Faero da Ciente, aqui no Pátio 3, posição 3 Lima. Ciente, chama término, Mike MC Echo. Confia nessa escuta, obrigado. Solo, Oceana 629, manda pra frente do colega, pode... Fazer um pushback? Afirmo, chama o táxi 621 na fase de passagem do Airbus da companhia. Oceana 6225, autorizado a linha de decolar pistola 0, vento variável 05 nós. E aí, a linha decola pistola 0, 649. Desça e mantém a 4 mil pés, ajuste o altímetro 1.0.1.3 e a chegada a Bonf. Autorizado voar a Bonf para interceptar a chegada. Já no Bonf, no momento atual, aguardando a possibilidade de disputar a situação. Golfo Bravo na escuta? Positivo, Golfo Bravo na escuta. Condições de agilizar o ingresso aí via Juliette para o portão 08, observando o Airbus finalizando o reboque aí na posição 5. Positivo, vamos agilizar. Gente, agilizando então, prossegue Juliette, parte 1 no portão 08, cruza a frente do Airbus que está puxando aí na posição 5. Para puxa estacionamento 10. 963, autorizado, chama para o ataque. Chama o ataque. O gol ficou bravo, então siga esse reboque um pouquinho mais à frente aí na alfa e antes da Juliette mantém a posição. Quer dizer, mantém a posição na ataque sem Juliette, sem interferir com o pátio. A aeronave agora do portão 10 pediu pushback, vai taxiar. Ok, senhor. Golf, Golf W, vamos ficar aqui no aguardo para ingressar no espaço principal. 119.8. E controle 119.8, grato, 6225. Pode seguir um pouquinho mais à frente e ingressar na ataque sua e Juliette. Mantenha só antes do pátio 1. Isso, sem interferência com o pátio, as aeronaves que estão pedindo push vão estar que segue o ponto de espera aqui. Entendi, ok. Para o táxi Oceanero 62, Uno, está com 161 a bordo, 3 horas de campanha agora. Décima 95, KNH 10, 13. 395, obrigado, bom serviço. Qual é a leste, senhor? Muito grato. Salvador, bom dia, passarinho 2229 com a Hotel. Passarinho 2229. Ok, não, só copiei passarinho 2222. Passarinho 2229, ação de indicação, desse mantém 050 Rui Itap. O passarinho 2229 para interceptar a chegada. Pare. Após o ITAP, servido 365. Positivo então, identificou, está presente direto ITAP para 5000 ou 2222. Confirme só, ajuste. Pesada linha de decolar, pistola 0, vento variável 3 nós. Obrigado, alinhar e decolada para a pausa. Sul 2775, controle. Azul 2775, acione identificação, voe a posição Mari para que você está chegada a Mari. Some no ponto da ADC. Passa para o identificador, volta para o de Mari, repassada para a ADC. Azul 2775. Azul 4958, acione identificação. O contato radar estabelecido passando em posição coral, informe no ponto de descida. O azul 4958 foi Mari para interceptar a chegada a Mari. Coral, Mari, para interceptar Mari. Azul 2, 4975. O contato radar estabelecido a 2 milhas para a posição coral. Para o táxi voo 19-63, 171 a bordo, alternado com 15 com 3 horas e meia de autonomia. Decolados 35, 1198, controle. 198, obrigado, bom serviço. Índia, próximo ponto de espera 2895 a torre, 1003 o ajuste. 1013, pátio Índia, 1895, boa, voo 1900. 6211, decolando a DAEL. 211, contato radar na decolagem, tudo no adinho do 360 via saída da DAEL. 360, por gentileza, poderia voar a DAEL? Foi DAEL, Xanem 6211. Voando DAEL, graças. Retorno 649, voo Serra Victor 367, para final do procedimento RNAV pista 90, desse mantém 4 mil pés em solo estabilizado. 367, retorno para 4 mil, para morar estabilizado. Ok, bom dia. Número 1. Azul 2775. Sério. Então no 60, 2775 devido a tráfego.